pequeno mestre DJ Fabi. Comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar. Esse é do Arraia, mano. Tem que entender que eu sou sonâmbulo. Ei, irmão, pelo amor de Deus. Pra comigo tem que entender. É treinando logo pro carnaval, viu, Fabi? Sabe por quê? Sabe por quê? Só quem vai sair daqui muito chapado hoje. Joga tudo pro céu. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço. Aí tu já sabe, né? Do nada, do nada. Cachorrada. Jackson da Jackson também tá na área. Toma. Ele é a sua primeira dama. Nada, nada. Do nada eu apareço na balada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. E aí, Natan? Esse é um problema, eu vou ter que te contar. Esse é um problema, eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar, eu não quero me curar. É a cara do Edson Gustelini essa música aqui, meu irmão. Aí do Guilherme por ali, a Magda. Um abraço, primo. Na balada. O primo Ian. Nada, o primo Otávio. A Lulu. Eu amo a Ala Francês. Eu amo a cachorrada. Vai rolar o avoado por lá. Vai. O meu parceiro Tatu Motos veio hoje também. Do nada eu apareço. Ele e o Breno. Balada. Chiclete Motos, fala Chicletinho. Balada. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Obrigado, Fabiele, por ter vindo. Você também, toda a galera aí, viu? Bora, Fabio! Tá rachada, tá rachada. Oi! Tá rachada, tá rachada. Eu tá rachada. Vinícius Vasconcelos. Ele, o Gabriel Cassiano, meu irmão. Bora, Cassiano, vai. Segue, segue, segue o líder. Tu sabe que eu sei que tu sabe, né? Vem mulher, vem mulher. Vamos lá. Curando a tarraxinha com a tal da lambada. Deu tá rachada, tá rachada. Tá rachada, tá rachada. Tá tarada. Lambada, eita rachada, tá rachada, lamba saída, lamba saída. Tchau, menino! O capacete da lambada chegou, bebê! Vai se ligando, se ligando! Levou 2 anos pra fazer. Rafael do Chapadão! Essa batida. Cadê o Paulinho segurando? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô no baile segurando a ladinha, dançando a lambada com a tal da pisadinha. Ô pisa, ô pisadinha, pisa. O meu parceiro considerando status. Ô pisa. E a sua primeira dama. Ô pisa no meu coração. Na... Valorino. Ô pisadinha, pisa. Amiga Jéssica do Bim. Lá de Gasolina da cidade de Modelo, bora Jéssica. Ô pisa no meu coração, novinha, vai. E essa mulher dá pra me enlouquecer. Toca o swing que é pra você se envolver. Eu tô no baile só de ela ver, fica louca. Descendo a pisadinha com o dedinho na boca. Ô pisa, ô pisadinha, pisa, ô pisadinha. Pisadinha. Ô pisa no meu coração novinho. Ô pisadinha, pisa, ô pisadinha, pisa, ô pisadinha. Alô, Adão! Cabe de trazer a mala e bumbaia, sabe girar a mala. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. É o quê? Ela é puta. Que delícia de mulher. Tô de olé com a prostituta. Olha o meu parceiro Raia. Ai que gata. Bora de gaçar. Ai que puta. Chega o líder. Eu não sei. Vanguard. Vanguard. Porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá. Lamba saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Ai. Tô de rolê com a prostituta. Ai que prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com a prostituta. Minha família, bora falar dos também, o Vacino Hélido, a Janaína do meu nego, o Ney do meu sol. Um abraço pra vocês. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. E aí? Estou falando do Vanguard. Estou falando do Vanguard. O novo xodó de Curuçá. Sua mulher solteira aí faz barulho. Sua mulher que tá solteira, que não depende de mim pra nada, joga tudo pro céu e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, para aquecer. E quebra, e aquece, vai, e quebra, e aquece, quebra, quebra, e aquece, e quebra, e quebra, e quebra, e dança, e quebra pro família, vai dançando, e quebra, e quebra, e quebra, dança, dança, dança, dança, dança, dança, para família, para família, para família, para aquecer, aquecer. Os mal falados, meu parceiro Emerson, meu Obina, o Rock e o Léo também, o Rio. É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio. O Maurinho, o Fabinho e o... Pelo céu, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Sua mulher que não depende de homem pra nada, joga tudo pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Agora acende. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Fabinho é o piloto e o maestro copiloto. Tu vai dar pra um? É. Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai dar, vai dar ou vai dar, vai dar ou vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Então só balança e aquece. E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Vamos fazer o Jack subindo a Doranco aí. Os favoráveis estão com a gente também. Um abraço. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Vamos lá. É do jeito que a mulherada gosta. É do jeito que a mulherada dá valor. Olha meus primos. Faz bum, e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz bum, e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, vai! Olha aí, olha aí! animal, logo. Qual é a parada? Qual é a parada, hein? Qual é a parada? Qual é a parada? Qual é a parada? Qual é a parada, hein? Qual é a parada? As meninas já falaram. Vem minha peta, vem minha peta. Vem beijar o gordinho com gostinho de cereja. Vem minha peta, vem minha peta. Vem beijar o gordinho com gostinho de cereja. Vem minha peta. Nosso parceiro Mauro Celso. Tá com a gente, alô Mauro. Um abraço com muito carinho do Valdo Família, viu? Vem minha peta. Ele tá aqui no prêmio do Cajutuba também. Já falaram que o gordinho é mais gostoso. Já falaram? E os magrinhos não estão com nada. É só jogar o gordinho e deu massagem. Tudo esparramado e fazer ele de almofada. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. E os magrinhos não estão com nada. É só jogar o gordinho e deu massagem. Tudo esparramado e fazer ele de almofada. Treme todo Vanguard. A tradição continua. A tradição continua. E reescrevendo uma nova história. Os brothers Valdo Alves e Fabinho. Já tá na hora do batidão. Produção, quero começar diferente hoje. Joga o escudo do Paissandu no telão pra mim aí. Do Paissandu, do Paissandu, do Paissandu. Do Paissandu. Joga o escudo do Papão no telão. Só a galera do Paissandu aí. Joga pro céu na palma da mão. Joga pro céu na palma da mão. Joga, joga, joga pro céu. E bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Vai, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Baixou, baixou. Mas me falaram que hoje aqui tem mais remixa do que Paissandu, é verdade? Só a galera do Clube do Rio aí. Vai, joga as duas dominas pra cima e dá-lhe um soquinho, soquinho, soquinho pro céu. Ei! Ei! Ei! Vamos lá, pequeno mestre DJ Fabinho. Fala aí! Já tá na hora de embrasar. Só se for agora, só se for agora, só se for aqui, Mista Negre. Bora, Vinícius! No que é criado, vai! Que é criado, vai! Que é criado, quero ver o que é criado, vai! 3, 2, 1, tá valendo! E aquecendo, e aquecendo, e aquecendo, e aquecendo. Só quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, joga pro céu, pro céu, pro céu, joga pro céu. Só quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Loucura total! Deixa eu mostrar com muito carinho, Boninho! Aline, a Hirley, o meu parceiro de vão, o Anderson, o meu amigo João, amigos do Valpinção da cidade de Guarapari, já estão na área, estão fazendo o belo pré-review do Cajutuba! Eu tô gostando de uma prostituta. Canta, canta! Solteiro não dá, solteiro não dá. Rapaz, essa música é muita onda. O cara tá namorando, Mas o coração é da mulher. Mas outra parada não. Meu irmão, conta essa história na resposta aí, vai. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namora. O Obrigado de Aço, ele toda a tropa de Marapani também. Namora não dá, namorada. O meu secretário de pesca, Júnior Pereira. E toda a comitiva, alô Júnior. Chega mais pra cá, chega mais pra cá pra frente. Gabriel Cassiano. Namora não dá, namora. Vinícius Vasconcelos. Ela quer os envolvidos, ela quer os envolvidos, ela quer os envolvidos. Bora, Guilherme! Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate, Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Já quer se envolver com os amigos que é bandido. Já quer se envolver com os amigos que é bandido. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu você, ela quer o seu você. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. E agora? Agora fudeu. Tirei um 5-7, tô roubando os coração da novinha do Matt. Mete ela bota Matt, foi Matt, Matt, Matt. Acerta que a Matt, foi Matt, Matt, Matt. Ela bota Matt, foi Matt, Matt, Matt. Acerta que a Matt, foi Matt, Matt, Matt. Ela é foda, ela é foda, cê tá botando uma chaca virada. Ela é foda, ela é foda, caralho, ela é mesmo. Ela é foda, ela é foda, ela é foda, cê tá botando uma chaca virada. Vinícius Vasconcelos, é do jeito que ele gosta, é do jeito que ele gosta, meu irmão. É do jeito que ele gosta. E quando o Fabinho tá tocando, ele é o quê, Vinícius? Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Calma, calma, calma, calma. Calma que só tá no comecinho. Calma que só tá aquecendo, calma, calma, calma. Calma que o Fabinho só tá aquecendo, meu irmão. Hoje não. Considerado, tá na área também, bora, Ed! Quero só da minha e quem não te quer sou. Bora que a pressão só tá aumentando! Mochila nas costas, cadinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, cadinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. O meu parceiro Caio! Segue do oficial do Vanguard, abraço muito carinho! O boneco Tato e a sua primeira dama Luciana não considerado! E o Loro, presta atenção! Os primos do Vanguard! Só quem vai chegar em casa hoje muito chapado aí. Só quem vai chegar em casa hoje muito chapado, muito louco. Vai jogar a mãozinha direita pra cima. Vai jogar a mãozinha direita pra cima aí. E faz o V que eu quero ver. Faz o V, faz o V. Faz o V que eu quero ver. Faz o V, faz o V. Faz o V que eu quero ver. Faz o Vzinho, faz o Vzinho. Faz o Vzinho, faz. Faz o Vzinho, faz. Faz o Vzinho, faz o Vzinho. Faz o Vzinho, faz o Vzinho. Faz, faz, faz o Vzinho. Da vila também, família. Os polêmicos da vila. Tá todo mundo fazendo ver. Imagina o Elis Gusteirinha lá em Rudual, 4 e 5 de janeiro. Pintigo usado, Dorátil, Dragoque, sempre trajado. Bora enquadrar essa família, pega tua mesa, vem mais pra cá pra frente. E a gente vai tocando pra esse bombom no pré-review do Cajutuba, meu irmão. Essa noite vai ser foda. O apoio total da Prefeitura Municipal de Marapani. O nosso prefeito Ronaldo Trindade, meu irmão. E tá pitando o carnaval. Marapani, família. Falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei calma, amor. As atrevidas, sapequinas, juntinho também com a gente, muito obrigado. As coleguinhas sim, saca. E a família dos mal falados. O Wellington, você que vem. O Daniel também. Fala aí, gol. Senta, vai. Senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde depois. É, DJ Mel, hein? parceiro Cidinho também do Parado Pop. Ele, o Naldo Bazuca, também tá comigo. Vamos lá! Eles merecem black, got the bushes black and match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been about that horse. Now, ain't nobody. Bora, Juan, fica do Jazz pra gente amanhecer, meu irmão. O monjo do Gaiá por ali. O meu parceiro Cedinho, vai, meu patrão. O nosso paredão pop. Senta que eu sei que tu gosta, senta, senta, senta, vai. Vai, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta, senta, senta, senta. Bora, Vinícius! É no máximo! Bora lá, chefão! Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todos os elas tá me querendo. O Fabinho é o cara do momento. Como outra braba pra poder passar. Família Os Malas. Fala que dia tá rendendo. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Pra amanhecer, o primo Franço matou 5 galinhas caipira. Trabalhando dobrada. DJ Luiz, o poderoso chefão. Vai. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Toma, toma, toma, toma, toma. Sabe que o Puzi é o cara do momento. Dia 3 de janeiro, o baile do Lohan. Para o Paulo e Pescada Branca. Apoio Louro Prestação. O Naldo, o Bazuca. Sigo na minha luta. E tem a plenagem, Marafani. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta. Mochila nas costas. Bora, Gino Pereira! Cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho. Aline também! Só caçando puta, a Harley! Bonezinho pra trás, o Divan! Meu parceiro João do Malpinção, fala João! Puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. É, é! Ela é puta há muito tempo. E ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Eu quero ver agora, meu irmão. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa da sua boca. Ela é bugada e às vezes ela escuta. Uma Débora de casa e me mandou. Fala aí, Leozinho, fala aí, fala aí. Fala, Paulinho! O Celso por ali também, bora, Mauro! Galera do festival também! Tá todo mundo! O Mauro Alves, o Fabinho, o Mal Pressão! Bora que o clima vai só esquentando! Vai só esquentando! Vamos lá! Otávio, obrigado ele. E essa primeira dama, férias dele. E ele tá no vanguarda fazendo o vizinho de montão. Bora, primo, Otávio. O Gabriel arrancou meu cabaço. E me botou de quatro. Pipotando, pipotando, pipotando, pipotando, pipotando. Sento no bico da Glock. Rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder. Como é que é? Vem, rebola, não rebola. Mas eu sei que tu se excita. E deixa o rumo mexer. E o Fabinho arrancou meu cabaço. E me botou de quatro. Pipotando, pipotando, pipotando. Chama, chama, chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Vem que o Fabinho Valdo Alves não detonando pra você. Eu vi uma mano sentado lá na esquina. A humildade vai entrar de vinho. Tá bem no balanço. O domador do dragão veio. Ele trouxe toda a sua família ali em Porto Alegre. Que tava na vida banho. Fala, Tatu Motos. Ele é o Zico. E a empresa Chicletinho tá fechada com o Vanguard também. Olha o Breno da FEG do Bora Breninho. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, sua marca no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Outra fica do 57, 57. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo, na brincadeira de mulher. Bora, família, bora, família, bora, família. Bora, família. Bota pra descer geral. Vai começar a pressão do DJ. Vai começar a pressão do Fabinho. Bota pra torar, bota pra torar, bota pra torar. DJ Fabinho vai tocar. Bota pra torar, bota pra torar, bota pra torar. DJ Fabinho vai tocar, vai tocar. E a gente está muito feliz da vida de estar aqui fazendo parte da festa do Cajudum Esporte Clube. Porque a verdade tem cedido, família. Hoje eu pensei que a gente nem fosse ter festa aqui, devido aí o processo que a nossa arena vai enfrentando. E a gente foi surpreendido, como a nossa família também. Mas a gente tá aqui, com o pé no chão, com fé em Deus. Quem tá afim de curtir, até altas horas, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir. Joga o bracinho pra cima, faz o V. Até porque o Vanguard começa a trajetória da nossa saideira de 2019 aqui pro Vista Alegre do Pará. Não podia ser melhor. Hoje, a gente volta na domingueira, completinho, pra nossa família ter um show completo também. E a gente vai se divertindo com moderação, viu, gente? O nosso Réveillon vai ser no município de Maracanã, dia 31 e 1º de janeiro. O Vanguard chega no Réveillon mais comentado da região, lá em Maracanã. 4 e 5 de janeiro, a primeira vai ser na Ilha do Amor. A Gudual recebe pela primeira vez o nosso trimitu do Vanguard, Fabinho. Xodosão de Curuçá. Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo. Então bora curtir, bora beber. Se ela não quer a separação, dá teu jeito. Fala, minha filha. Não quero mais ser amante, assume o seu papel. E toda a família para do Jackson, meu parceiro Jackson. Um abraço pra você da família Vanguard Jackson. Do seu coração. Ele é uma raia, meu irmão. Só cuidado com o Ferrando Arraia, viu? Só cuidado, cuidado. Vinícius Vasconcelos. Deixa eu só falar uma coisa, Vinícius. Segue o líder! O Paulinho promove o Paulinho de segurança. E o seu assessor Rafael, meu irmão. Rafael do Chapadão. Deixa eu tocar pra mim. É do jeito que a família gosta. Os brothers Valdo Alves e Fabinho. Assim como explicar a ti, todo este meu sentimento. Essa Luciana canta. Alô, considerado da estátua. E o Natan no auge. Ele tem experiência. Eu te quero. Tô te falando, viu? Raul na produção. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. E o Vandinho Show, considera. Me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Bora, família, bora beber. Como fazer. Bora, mulher, vai. Te ter aqui comigo. Olha a Nátia por aqui, Camila Sapeguina também. Se liga! Ai, ai, ai, amor. Fui muito mais do que eu queria. Foi bem mais. De Curuçá. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e seguia. Bora, Guilherme, por ser Magda. Intenção. Todo mundo reunido por ali, meu irmão. Quem vai me julgar? E agora? E agora vai tocar o DJ Danilo no nosso áudio som, no apoio. Apaixonantes, que vai tocando pra família, na moral, na responsa, vai. É meia-noite, todos dormiram, ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Aí no coração da Aline, da Harley, o meu parceiro de Ivan Anderson, o meu amigo João do Malpissão, fala João! Uma na outra, é todo mundo junto aqui na Arena hoje. Um abraço! Se quiseres acordar todo mundo. Esse é o nosso momento. Vou gritar pelos... O meu parceiro Cleber Linguagem Mal, ele que foi campeão da Copa Rural lá em São João da Ponta e veio ser campeão da Liga de Marapani. Amigos do Central de Vista Alegre, parabéns pelo título. Maneira de amar, só procuro mil maneiras pra te agradar, te beijar, te amar e me... Sua mesa aqui pra frente, bora fazer o velocidinho. Bora, meu patrão. Baby, yeah. Agora é tua maneira de amar. Bora, meu parceiro, arraia no máximo, arraia. Procuro meu maneiro. Bora, Tato. Pra te agradar. Ouro, prestação também. Te amar e me entregar. Oh, oh. Joga pro céu, joga. Joga, joga, dá-lhe o soguinho, dá-lhe o soguinho. Põe o pozinho pra cima e grita. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei. Joga, joga, ei. Só que vai amanhecer na rua que eu quero ver. Joga pro céu, joga pro céu. Só quem vai sair daqui muito chapado hoje vai chegar só de manhã em casa. Joga pra cima, joga pra cima. Joga pra cima que eu quero ver. Joga, joga pra cima, joga pro céu. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. É Valdo Alves, é Fabinho, é Malpressão detonando. Hoje eu vou correr. Hoje eu vou beber. Dia 3 de janeiro, baile do Lohan, para no Pop Pescada Branca. Apoio do Lorino, prestação na Aldo Bazuca. E terra prenagem também. E o Paredão Pop! Pop! Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga. É a música do Natan, essa. O homem que é piloto de fuga. O homem da benzina envenenada. Fala aí, Natan, qual foi a parada? Fala pra mim. Passei na oficina, estiquei a corrente. Passei na oficina, estiquei a corrente. Obrigado, meu parceiro Marquinho de Marundá. Esse tem o nosso respeito, nosso carinho. Alô, Marquinho, velho nos tempos. Alô, velho aguardo. Um abraço, Valdo Família. Eu tô na favela, Fabiana da Guia. Eu vou pro baile da Colômbia. Saudade da pousada Marundá, vou te contar. Pra começar de noite e pra terminar. mais pólvora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tchau, tchau, tchau. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô de volta na boca. Galera, me chama aí, põe na tua agenda 4 e 5 de janeiro. A festa do Praiano, 52 anos de tradição, agudo alto. É Samba Manguara e 4 e 5 é a primeira de 2020. Tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando bem. Ei, Dolores. 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa frente no carro. Vai, vai. E ela vem, sacoleja na rapa na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu pote dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Olha o pé de pato, tá na área. Meu irmão, pelo amor de Deus. O Anderson Divan, João do Malpinção, Aline, a Harley, o meu parceiro Júnior Pereira, secretário de pesca, a gente nossa. Ele tá na área curtindo Vanguarda e Família. Tem que tocar do Montinho, mas só. Essa é do Montinho, tem que tocar do Montinho. PS Fábio Elson. Essa eu não tenho. E mesmo na crise dela, quando entrei no quarto, eu escutei. O meu parceiro Jacques de Araguaí e a família favorada. Tá no Vanguardão, hein? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu estava pensando que era cirurgia. Depois que me lembrei, não tinha remédio, nem anestesia. É, Mugiro, vai. Ai, oi! Fala, Val Pressão, tudo beleza, Val? Tudo certo, mãe, tudo certo? De volta, bem abraço especial, meu parceiro Carlinhos, lá de Marutá, mãe, tamo junto. Tá fazendo o velho Vanguarda, garoto! Bora, Val Pressão, bora aquecer, vai! Vai no aquecimento, vai! Vai, vai, vai! Dale, dale, Fabião! Parceiro Cidinho também do Paredão Pop. Ele na do Bazuca, tamo junto. É do jeito que a galera gosta. É do jeito que a galera dá valor. O Caiá é o e o Juan Filho do Diaço, só a mulher que vai amanhecer na rua ou joga pro céu aí. Só o homem que nunca traiu aí, joga pra cima também que eu quero ver. Só a galera do Pai Sandu, joga pra cima que eu quero ver também. Cadê a galera do Clube do Rimo? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kung é o piloto e o Pia é o copiloto. O Fabinho é o piloto e o Maestro é o copiloto. Tu vai dar pau? Tu vai. Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Qualquer mulher vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Piranha, tu quis o céu, tu tá... E a família Marcelo? Piranha, tu quis o céu, tu... Lava Martinho, o Igor, o Daniel! O meu parceiro Pião tá na área, fala Pião. Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Bora, Marquinho, cadê o Marquinho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Hoje ele tá matando a saudade, vamos lá, vence! Ele é vencedor! Pode crer! Eu que sabotei, culpa puta essa piranha! Eu que sabotei, pra puta. Qual é o papo? Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que... E os primos lá? Eu que sabotei uma puta essa piranha. Edson Gustavo na carreira solo. Ele trouxe três sagas de dinheiro pra gastar hoje. Uma bala e amanhã. Que bate a onda. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu... Não, pra cima, cima! Era no problema e hoje quem sobe fumar, cê é só de raça que sabe jogar. Mente milionário. Alô, Breno, cadê o tatu? Cadê ele? Já não assisti ele da vida. Fala, tatu! Que tá tocando? Tatu moto! Eu sou romântico, safado. Ah, mas segura uma raia, meu irmão. Ela trouxe três sagas de dinheiro hoje, Valô. Só tem um problema, cuidado com o ferrão do cara que já viu, viu? É a raia. É o empate? É, rapaz! Como é que é? Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Era no problema e hoje quem sobe fumar, cê é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que tem. Tem que tá tocando. Pego de jeito, mano, fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não quero ter porque. Manda a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. O Mauro Celso e a tia do Vanguarte, Isabel. Hoje ela vai preparar aquele almoço especial. Hoje não dá, meu irmão. Fala, fofinho! Que saudade da minha ex. Ele está de volta e vem crescendo junto com você. Treme tudo, Vanguard. Mais que um som, mais que um som. Uma lenda viva, agora em Curuçá. Agora em Curuçá. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rockstar, rockstar, rockstar, rockstar. Só mulher que não depende de homem pra nada e dá um grito. Só mulher que tá solteira e vai descer até o chão. Desce, desce, desce, vai. Desce, desce, desce, vai. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, que desce. Desce, que desce, desce, desce, desce, desce. Desce, que desce, desce. Desce, que desce, desce, desce. Eita, é o DJ GBR. É o Val Alves e o Fabinho, meu irmão. Na escola vi, eu rebentei com ela. Doido pra se foguetar. A fábrica vinda, vinda. Vem, parceiro, para não pop. E a novinha entrou em pop. Pop! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora aqui, você vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Pra mulher não solteira, vai. Vai, desce até o chão. Vai, desce que desce, desce, vai. Desce até o chão, vai. Desce, e desce pro Fabinho, vai. Desce pro Fabinho, vai. Desce pro Fabinho, vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. O quê? Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Isso! Só pensando, puta. Olha o França, meu irmão. Só pensando. Ele sempre me é brabo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Bora, gozinha da status. Oi, oi, oi. Armar uma tatuagem no Fabinho, viu? Oi, oi. É verdade. Oi, rapaz, tá doido. Nas costas, radinho na cintura. Oi. Só caçando. Puta, mochila na cintura. Oi, radinho na cintura. Oi. O Nego da Tumia, Luciano, Louro, Beja, Senhor, Felipe. Tá todo mundo comigo. Só caçando. O copo tem essa piranha. E o quê? Eu que sapotei. O copo tem essa piranha. Fala aí. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Viu o Breno da Factor? Eu que sapotei. O copo tem essa piranha. Alô, Tatu Moto. O copo tem essa piranha. Botei uma bala boa. Moleque doido, Jorinho. Onda, botei uma bala boa, uma bala que bate. Vinícius Vasconcelos. Eu que sapotei. O copo tem essa piranha. Fala, Gabriel Cassiano. Essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Marcos Cauê, the best DJ and production. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa. Só quem tá vindo rock doido vai cantar bem alto, eu quero ouvir. E às vezes ela quem escuta, tá solteiro embora de casa e me mandou, vai cantar mandou, bem alto mandou, agora, vai morar na rua. Daquele jeito. Voltei. O quê? Rapaz, a Carol senta a caixa. Do jeito que tá aqui hoje, tem gente que vai amanhecer na Praia do Leme, lá em Marulá. Alô, meus polêmicos da vida, muito obrigado. A família Osmaras, os nossos primos também. Todo mundo junto aqui no Vanguard, valeu! Voltei, paz puto. A Carol senta a caixota e a Jojo tá toca jogo. A equipe dos pescadores. Obrigado, Aline. A Harley. O Edivan, o Anderson, o João do Malpissão. Já bateu na o pé de pato tá por ali. Por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suta. Alô, meu secretário Júnior Pereira. Várias mamadu no beco que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no beco que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá. O quê? Pra parar de falar. Alô, secretário Júnior Pereira, tá fechado, hein? Leve um recado aí o nosso prefeito Ronaldo Trindade, que no carnaval de Marapanã eu quero o Vanguard lá na praça, na dispensão. E deixa o resto com o Valdo, com o Família e com o Val Pressão, tá bom? Coloca do lado o paredão pop, vai ficar legal também, Fabinho. Aí vai ser uma loucura total, maninho. Sassuca, Diana, você tá dando a vida. Sassuca, Diana, você tá dando a vida. Sassuca, Diana, você tá dando a vida. Sassuca, Diana. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você tá vou tocar. A você tá dançando a vida, você tá vou tocar. A você, ah. Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser. Oh, que doido! A família dos golfinhos também! Um abraço muito carinho pra vocês aí! Depois não avisou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano. Esse é o original, pô. Já falei que ele narra putaria. É o original da putaria. O meu parceiro Wellington. Obrigado, Daniel. Ele e o João, meu parceiro Vitor. E a gatina também. Janaína. A gatina é só. Tá no Vanguard também. Remi. Vamos lá! Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! Lá vai a primeira! Pra começar o CD de marcante, bicho! Pequeno mestre! Maestro DJ Valdo Alves. Hoje eu escutei uma canção de amor. Vá pressão! Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Os primos do Vanguard. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tu alivia, família! Vai. Desliga o telefone, ou escuta minha voz. Eu religo outra vez. Essa é boa demais. Sabes que eu preciso. Vai rolar no bar do João. E o seu alô. Lá no bar, opção, meu irmão. Ligo, já me machuca. machucou. Diga alô, alô, alô. Diga alô. Louro, presta atenção. Deus é responsável. Não me deixe falando só. Alô, alô. Diga, por favor. Qual motivo? Porque não quer mais o meu amor. Canta, bicha, vai, bicha. Não vivo sem você. Bora fazer a galera esquentar. Bora fazer a galera pirar tudo. Só quem sabe que eu quero ouvir. Eu não escutei, eu não escutei, eu não escutei. Eu quero escutar mais alto, eu quero escutar mais alto, eu quero escutar mais alto. Só a mulher que não depende de homem pra nada aí. Vai soltar a voz pra mim agora. Vai, vai, vai, vai, vai. Bora, família, não alivia. Joga, joga pro céu. Vai, vai, vai. Rafael do Chapadão. Ah, galera, quer mais pressão, mais pressão. Então segura as emoções, segura, segura, meu irmão. Aí não é pressão, aí é coração, aí é sentimento. Aí tu vai fazer muita gente chorar agora. Nesse exato momento. Alguém sabe cantar essa música aí? O Caia, o Juan sabe muito bem, ó. Só as mulheres, vai. Quando penso em ligar pra você. O quê? Use todas as formas. Aí eu lembro só da pousada barulhada. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Quem sabe pode cantar? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou? Treme tudo, Vanguard de Curuçá. E hoje domingo tem um bigão de R$1.000 em dinheiro. Minha vida. E o show do Vanguard aqui em Vista Alegre. Te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Canta aí, João, canta. É seu nome que ele grita. Esse João é considerado. Hoje eu vi, meu irmão. Como é que eu posso ser feliz? Ele topa a história. Você não está. Amigos do Mal Opção, seguidores oficiais. É seu nome que ele grita. Rapaz, tá do jeito que a família gosta. Então, joga a mão direita em cima e faz o V que eu quero ver. Faz o V, faz o V, o V, o V de Vanguard, o V de vencedor, o V de vencedora. Faz o V que eu quero ver, vai girar. Já, já, já. Considerado bastardos agora, meu momento. O Carlinho tá aqui, Cid, também. Ele e o Marquinhos, da pousada Barulhão. Todo mundo junto com a gente, fazendo o meu. Girls like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king, the golden hallelujah. São vocês! Sangue morto, ele mostra também. coisa viva! Ele veio hoje, vem daqui a pouquinho. 07. Vem aproveitar no Vanguard, fala ele que é! Eu não quero ver você partir. Eu tô triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. E foi! Foi com batalha só que eu me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. O primo Otávio, essa primeira dama, vou cantar bem alto aqui no Vanguard. Ainda escuto sua voz. O Mauro Celso, considerado. E a Isabel, o homem do Festival do Camarão. Pra mim, um dos melhores. O homem é bom, o homem é espetacular. Vivemos. As atrevidas, as sapequinas. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você é como um sonho lindo. Tão lindo, tão lindo, lindo, lindo, lindo. Aproveita, dá um gole na cerveja. É. E o bora cantar essa música pra gente curtir. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Rafael do Chapadão e o Paulinho, ó. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí veio você, veio, veio, veio. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Só quem sabe canta, vai soltar, mas eu quero ouvir, vai. O que é o amor? Só você, vai! O quê? Pra todo eu tô podem pelo que vou fazer. E essa aqui, papai, são amores, amores que matam, amores, amores. E essa aqui, quem sabe canta, solta a voz pra mim, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cabo, cabo. O quê? Não quero estar mais alto, mais alto, vai, vai, vai. Acabou, acabou. Você. Então toma mais uma, mais uma, mais uma, vai, vai, vai, vai, vai. Eita, João, mas eu valeu a pena vir. Olha, Fábio, João, Anderson. Amigos do Balpição. Tomando todas as mangas. Do jeito que o Vinícius gosta, meu irmão, ele fala, ele fala. Vejo tudo por você. Por isso que eu te falo, Vinícius. Chega o líder! Beijo em tuas mãos, meu amor, será que foi em... Bora, Vinícius, não quero nem saber de nada. Prepara aí o Gabriel Cassiano pro dia 4 e 5. A gente vai, Diego do Al, meu irmão. Vai ser na Ilha do Amor! Amor! O quê? Com quem? Então diz, diz, diz, diz que não vai. Mais alto vai. Amor. Lá vai. testar, meu amor. Quero ver. Tá faltando. Família, não alivia, família, não alivia. Vai. Estou dividido. Só vocês, vai. Entre o meu amor e uma antiga paixão. O primo S gosta. O Guilherme também, a Magda. O primo Otávio, essa primeira dança. Como sei mais. A Lulu, o Franz. A Fabielle, o meio que. A Suzy, as coleguinhas, saiam por aqui também. Alô, Nádia. Certo pra mim. Olá, China! Decidi qual das duas é certo pra mim. Mauro Alves, eu quero saber se essa galera tá afiada mesmo pra cantar essa aqui. Essa aqui. Vai! Você me perdeu. Chora, chora! Vai, vai, meu amor, chegou a hora. O Bandinho Lima do Cacho Velho, PS. Raul da produção, começou a queimação agora. No mar você, vou encontrar o meu amor. Estou cansada de sofrer. Vai girar! Deixa eu abraçar com a mãe dele, família. A dona Aline, mãe do Leozinho. Ela tá aqui, vem de Porto Alegre. Essa galera de Porto Alegre que sempre recebe o Valdo, família, muito bem. E a família Vanguard. Sucesso, dona Aline, pra você, Gurgir, aqui no Vanguard. Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos, vai. Fecha os olhos, vejo você. Só você que é muito firme, meu irmão. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. E o pobre coração! Aqui, família, do nosso lado, o nosso padrinho, o nosso secretário de pesca, Júnior Pereira. Ele que sempre tá no Vanguard, esse é vencedor. Fala, Juninho! Você sempre é bem-vindo no nosso tremitu. Bora, Júnior Pereira! É a sequência que a galera curte, que a galera dá valor, que o Valdo e o Fabinho vão tocando. Vão tocando pra família daquele jeito, daquela pegada, ó. Olha o Eden considerado no meio da gente, para Eden. Um abraço pra você, viu, meu irmão? O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. Eu não tô nem aí para que os outros vão dizer o que a gente sente. Aí o Caia feliz da vida por ali. Todos que o meu parceiro Bruno da Fecto. Ele é o Tatu Motos, o cara que entende o assunto, meu irmão. Separar e acabar com o quem sabe canta, solta a voz, eu quero ver só vocês, vai. O nosso amor. E o que que tem? E o que? Querem nos afastar. Mas é o que eu vi, vai! O nosso amor! E o que? Então, Fabinho, toca mais uma, vai! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Loro, presta atenção! Agora que cresci. Sem lindo para o meu pobre, meu padrinho! E olhar. Estado, sua primeira dama Luciana. Eles que são Vanguard e Marapani em toda a região, valeu mesmo. Tudo muda, tudo muda. Dei a volta por cima. Olha, considerado, vamos tatuar o Fabinho, viu? Ainda esse ano, antes. Tudo muda. Meu irmão, pelo amor de Deus. Xodozão de Curuçá. Rádio do Manguage. Muito obrigado, vocês, meninas. E aí, um dia você apareceu. O meu parceiro Eric dos Polêmicos hoje representando. Bora, moleque! O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Fala aí o que aconteceu. Fala pra mim, fala, fala. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. A tia Isabel e o Mauro Celso. Aconteceu. Junto com os primos. É. Tá todo mundo reunido, olha o tio. Mas você foi chegando. Pode pedir desculpa, tio Janguru. Ele tá por ali, afinal de contas, estão encostadinhos por ali, né? Pra provar. Só de boa. Do teu... O Janguru que deu essa na patroa. Ah, e veio com o Chico Vanguarda, viu, família? Meu irmão, pelo amor de Deus, Janguru. Ronaldo Bazuca, para Ronaldo. Teu... A nova temporada do cara é. Só não deixa ela escutar o CD ao vivo. Tudo, tudo, tudo. É cada música que o cara curte, que o cara viaja, que o cara relembra, meu irmão. Por isso que eu falo. Cada virada é uma golada, papai, ó. Também já chega, tá bom? Já três aí, janeiro, vem Lohan, Paredão Pop, vai Marapinho, quadro do Nelson, e você também pode chegar assistindo por lá, meu parceiro Cidinho, Paredão Pop, velho Naldo Bazuca, também o Louro Prestação, pra mostrar aqui, frente a frente com o Vanguard, fazendo ver, grande abraço, valeu, libera tudo aí, Fabinho! Domingo a gente e o Naldo Bazuca, bora Naldo! Olha pra meu parceiro Tatu Motos, manda aquele abraço aos amigos Coronel e companhia. O Breno e a família Chiclete no Motos de Marapani. Não só não é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá. Olha o meu parceiro Carlinhos, sensação também, bora Carlinhos. Um abraço pra você. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Bora, primo Guilherme, é do jeito que tu dá valor, meu irmão. Tu tem moral, tu tem meu respeito. Tu sabe que é nóis. Olha o Caia, vai a loucura com essa música. Canta aí, Caia, vai. Tu sabe que para. Para! O meu mundo para. O Caiaque 4 e 5 de janeiro vai estar em Angudó com a gente na festa do Praiano, família. Isso acontece. E no dia 19 e 20 ele convida todo mundo. Enfraquece. O ônibus saindo de graça de Marapani, Guarajubá, ao rumo à Boa Esperança. Siqueirão passa no Fênix. O amor que eu sentia sumiu. E o festão de São Sebastião. Tirei de mim, meu amor. Agora é de qualquer um. Pedi pra voltar, mas na. Quero um conselho, procura outra. Pois eu mudei, não sou mais tão... Oh, oh, e o primo Edson vai cantar bem alto agora! Oh, nana, tem o quê? Tem que aprender. Oh, nana, pra não me perder. Oh, nana, tem que aprender. Tem que aprender, pra não me perder. Oh, o meu parceiro Donzinho Igor, os moleques do rock aqui também, me... curtindo o pré-reveão do Cacho Tuba. Tem que aprender. Tem que aprender, pra não me perder. Banda M5, sucesso!